andrecedesmoral.com.br. Se liga na cena de filme, essa mina sentando, ela é demais. Vai com foca, menina, sentar rebolando a raba pro pai. Hoje você tá demais, mas vou te fazer uma proposta. Tudo no sigilo, joga a raba pro maluca. Tudo no sigilo, joga a raba aqui pra tropa. Vai jogando a bunda, vai jogando pro maluca. Prepara, relaxa, joga sua gostosa. Vai jogando a bunda e vai jogando pros maluca. Prepara, relaxa e joga sua gostosa. Vai jogando a bunda, vai jogando pros maluca. Prepara, relaxa, joga sua gostosa. Vai jogando a bunda, vai jogando pros maluca. Prepara, relaxa e joga sua gostosa. Solo, solo, mano, beat. E é o mexicano, o ritmo dos paredões. Liga na cena de filme, essa mina sentando, ela é demais. Vai, provoca a menina, sentar rebolando a raba pro pai. Hoje você tá demais, mas vou te fazer uma proposta. É tudo no sigilo, joga a raba pros maloca. Tudo no sigilo, prepara novinha, vai. E vai jogando a bunda, vai jogando pros maloca. Prepara, relaxa e joga sua gostosa. Vai jogando a bunda e vai jogando pros maloca. Relaxa e joga sua gostosa. E vai jogando a bunda, vai jogando pros maloca. Prepara, relaxa e joga sua gostosa. Vai jogando a bunda e vai jogando pros maloca. Prepara, relaxa e joga sua gostosa. E é o mexicano, e é cena de filme, tá? O ritmo dos paredões, André Cedes.